tráfego da TAM até o ponto de espera da pista 10, a torre 1895, bom 754. Solo Salvador, TAM 32283, pushback, funcionamento. Uno 288, alterno 260, não consegui me contato com ele mesmo. 288, 260, tá. Controle 295, torre no 095, faltou o transponder. 5153, pushback, acionamento da 3283. Entendeu, tá 3283 no 03, fazer o pushback recuado, deixando a Juliette livre, senhora. Acionamento no 03, recuado, deixando a Juliette livre, o TAM 3283, ingressando no pátio 3. Solo, Salvador, gol no 333, formação Tango, autorização Congonhas. 333. Pronto, copy no 333. Autorizado 360 para Congonhas, upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, segue conforme o plano de voo. Decolado 10 com curva direita, nada é o Leda Pix. 208 controle, 10295 é a torre, 5151 no transponder, voo 1333. Vai chamar pronto no 333. Que Luiz, que mil pés, regra de voo visual, corredor axé. Controle o Guardião 06, final Cali. Sente, Guardião 06, frequência livre. Seria para o pushback aqui, o TAM 3283, já está quase pronto aqui para iniciar a decolagem. Na posição, vamos parar aqui na posição. Eu mantenho o nível 110, Serra, Hotel Yankee, na proa de Mari. Controle igual o TAM 3805, decolou 0 como final. Controle 3805, boa tarde. 240, saída da EL. Salvador, gol 1806. Entendeu, 340 nada, é a possibilidade de voar. Leda, 3805. 3805 autorizado, Leda. Leda. Controle Salvador, 3805, 6220. Mantenha bom, fui reporta a descida. Bom dia, sobre 5626. O trip 5626 na proa de Bonf, reporta ideal de descida. Ok, na proa de Bonf, controle, gol 1806. Gol no 806 Recife, 2685, alternado no 2545. 12685, confirma a secundária. 12545, a secundária. Certo. 1018195, a torre lá, tá 3283 pra 10. Para o táxi Gol no 924, 146 a bordo, alternando Salvador, 2 horas e 10. Restrição 2000, Libra LS, reporta estabilizada. Tem restrição para 2000, Libra LS, estabilizado para tudo, não vai chegar. Gente, Mike Papalino. O 4116, passa 7000 para 2000, está livre, Duna, responsabilidade. Então, Yankee, Search, vem se manter ao 080. Vitor Chaleco, transponder 5117. Departure, then possible Zero, Catalina, Hudson Bay, 12 the Moray, the Marshal Control, and Fox 5163. Where is my iPhone 3? Okay, zero. Copiado, estimado de pouso, não atraca reportar, prossiga em condições visuais, frequência livre, Guardião 03. Pode chamar o CEP, 3805. Agora sim, passo 140, centro em 1251, campo 3805, bom voo. Tchau, obrigado. Da companhia, está autorizado, vai chamar para o táxi, não sei se é. Atitude, ele cometeu uma infração e não reportou para o controle que estaria acendendo para o 1000. Papa Lima, controle. Gente, o senhor reportou para subir a 1000? Queria manter-se a 500 pés, já que a altitude de 1000 pés é reservada no sentido farol de Itapuã, farol da Barra. O 4196 completa a aproximação ILS, torre 198 decimal 95. Completa ILS e o 198 decimal 95, torre 4196, obrigado. Controle Salvador, Tantra 2283. TAN 3283, contato radar na decolagem, saída Fuca. Fuca, TAN 3283. 5626 para desvirar. 5626, desce para 4000, altímetro no 0, no 5. 4000, 1015, obrigado. E a cidade empurra até o parque, aqui atrás da gente. Que era aquele que estava atrás da gente, cara. Ele confundiu, então. Romeu, Oscar, Mike e Romeu. Oscar, Mike e Romeu. Afastado, 11 dias de Salvador agora, se eu mando 500 pés na linha litoral para Aracaju. Conheça o seu tráfego, confirme. Decolou de Salvador, senhor. Está mantendo 500 pés, acionado 0133 para Aracaju. Que Luiz, que frequência livre, chame para o regresso. Afirmo. Oscar, Mike e Romeu. possível, Passaredo voar direto Conquista, está presente? Passaredo 2230, afirma autorizado, DCT, Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, presente. Salvador, Mike, Foxtrot Serra, está autorizado na 1500 pés. Foxtrot Serra, plano modificado, desce em condições visuais, 1500 pés, 1015. Mike, Foxtrot Serra. Pastor 17, controle, desça 050, voo ITAP. Serra Toyanque, controle, voo da presente ITAP. Voo ITAP, Serra Toyanque. Controle da trip 5626, com referência, pode seguir na descida? Verifique o domínio negativo, 4000. Ok, quando puder autorizar a duna, a gente agradeceria. Que é assim que possível autorizaremos. Muito obrigado, Trip. Oscar Michael Romeo, no atraso para reportar, frequência livre para ingresso na CTR de Aracaju, frequência 120, decimal 3. Boa tarde. Dan 3283, livra 160, chama centro Recife em 126, decimal 85. 12685, Dan 3283. Papalima, torre 118-95, Mike Papalima. Permite, o Mike Papalima ainda tem intenção de manter um sobrevoo próximo à boca do rio, antes de prosseguir para o aeroporto. Ah, então mantenha essa escuta. Assista. Juliette, torre 118, decimal 612, o Whisky aqui, Juliette. Ei, 118, 612, Whisky. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Whisky aqui, Juliette, e corredor Interlagos. Volta, senhora. Uno 394, passa 140, recinto Recife, 125, decimal 1. Vai chamar, um abraço da voz. Ok, 33, contato radar na reta de decolagem, ou foi Leda da presente? 333, voe Leda da presente posição. Leda, 1333. Autoriza a ascensão para o meu pé do Michael Palinho, 2 de posição? Não, negativo. Altitude máxima 500 pés. 500 pés. C26 Controle, boa tarde. Desse mantenha nível de voo 070, chegada a mar. Identifique vigilância. C26 completa aproximação LS 2001, marcador externo, torre 118.95. 18.95, muito obrigado, bom trabalho, senhor. Põe. Voo no 924, passa nível de voo 16200, chama Recife em 126.85. 126.5, voo 924, boa tarde. Boa tarde, controle, voo no 600. No 600, direto Puca, vigilância. Direto Puca. Charlie Eco, tem conhecimento dos corredores visuais em Salvador? Ok, ingresse e mantenha o corredor Vera Cruz após o corredor Interlagos. O senhor vai até a rotatória e lá ingressa no circuito para pouso na pista que a torre assim determinar. Perfeito? Here go for taxi 65 souls on board, endurance of 4 hours and a half and alternate. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Índia, November Alpha, decolado no 7, no corredor forte, sempre na escuta. Sempre na escuta e sempre bem-vindo. Não tenha mil pés em condições visuais, no corredor forte. Boa. Serra, chame torre em 118.62, ou 118.95 para continuar a aproximação, bom pouso. Obrigado, Mike Fox Serra. Desça para 3.000, pés 1014. Pode estar de 3.014. Não, está tá presente, está livre da restrição em TAP. Desça para 3.000 pés com 1014. Está presente, 0413 pés. Gol 1333, passa 120, chama Recife em 125, decimal 1. 1251, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Chegada boa, desça para 4 mil pés, altímetro 10, 14, vigilância, radar 5857, identificação. Identificação, desce para 4 mil pés, está liberada a restrição de bolsa, falecida? Firmo, liberado. Positivo, então, 1015 com 4 mil, copiado, 57. Yankee passou Luna, o VTLS e chama a torre em 118.95. 118.95, até daqui a pouco, Serra da Yankee. Estaremos aqui e daqui a pouco, sempre, a dia eterna. Voo 600, passa o 150, chama Recife em 12.085. 2.685, voo 600. Ok, uniformizado, desça e mantenha 5.000 VOR, Salvador, Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha. Soro no 7, desce para 2.000 pés, livre ILS, reforço estabilizado. Desce para 2.000 ILS, reforço estabilizado. Para ingresso, corredor Interlagos, Papa Romeo Vitor Chalet. O Boston MF-26 desce, mantém 4 mil pés, altímetro 1014, chegada a Mari. Mari, 1014, 4 mil pés, Boston Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Romeu Papa Juliette, decolado na sua escuta. O Papa Tango Romeu Papa Juliette, mantenha-se em condições visuais na linha do litoral, a 1.000 pés, aguardando liberação de saída. Confirme se tem condições de voar DCT Coral. Negativo, desconhece Coral, senhor. E, então me diga, qual foi a rota que o senhor preencheu no seu plano de voo? Foi DCT Arubi após DCT Belo Horizonte. Vou manter a linha do litoral e aguarde. Aguardando, Juliette. Salvador, Departamento de Controle, good afternoon, 3P5490. 5490 radio, can't text on departure, Momo, departure, climb and maintain level 160. Performance Momo, departure 3P5490.